certo rei mandou publicar em todo o seu reino que ele precisava contratar um cocheiro para conduzir a carruagem real. E todos os candidatos deveriam ser entrevistados. E a última entrevista seria com o próprio rei. Feita a seleção, três pretendentes estavam agora diante do soberano, que fez a seguinte pergunta: ao dirigir a minha carruagem real, passando por um caminho estreito, à beira de um abismo, a que distância máxima você se manteria do precipício? E o candidato àquele emprego disse: Majestade, tenho 30 anos de experiência como cocheiro. Já conduzi muitos reis, servi muita gente importante, percorri já todos os caminhos e abismos e posso lhe assegurar com certeza que a distância máxima que eu chegaria com a roda da carruagem seria de 20 centímetros. O rei disse: muito bem. Então o rei chamou o segundo candidato pré-selecionado e lhe fez a mesma pergunta: conduzindo a minha carruagem real por um caminho à beira de um abismo, a que distância máxima e segura você manteria a roda do precipício? E esse disse: Majestade, fiz muitos cursos sobre a condução segura de carruagens e por tudo que eu estudei e aprendi, posso garantir que a 5 centímetros do precipício não há perigo algum. E o rei disse: muito bem, aguarde aí do lado. Então o rei chamou o terceiro candidato pré-selecionado e era um rapaz muito jovem. Parecia que tinha se formado como cocheiro há pouquíssimo tempo. Mesmo assim, o rei fez a mesma pergunta e disse: meu jovem, conduzindo a minha carruagem real por um caminho no alto de uma montanha, um caminho estreito à beira de um precipício muito perigoso, a que distância máxima você acha que seria seguro conduzir a roda da carruagem? E o jovem disse: Majestade, a distância nenhuma. Eu quero passar muito longe de qualquer abismo e precipício. E o rei disse: muito bem, está contratado para ser o meu cocheiro. E assim os outros, que se gabaram da sua perícia, que contavam com toda a experiência, que se sentiam mais preparados, foram descartados, porque não tinham receio nenhum de andar à beira do abismo. Mas o jovem prudente disse: eu não quero nem passar por caminhos que tenham precipícios. Por isso ele foi o escolhido. Pois então entenda, a carruagem real é o teu corpo, é a tua vida. Dentro dela vai o grande rei. E o grande rei não quer que você fique se expondo à beira do precipício. Quem é que vai andar com o grande rei? Aquele que diz: passarei longe de todo e qualquer precipício. E se você é esta pessoa prudente, que não brinca com o pecado, que não fica andando lado a lado com a tentação, que não anda pelos interninhos ou pelos lugares de perdição, se você é esta pessoa que foge do pecado, então parabéns. Você está contratado, contratada, para conduzir pelo resto da sua vida a presença gloriosa do nosso Rei e Senhor e Salvador Jesus Cristo.